Autorizado, aliás, decolado com 0, vento, calmo. Foi transmitido na frequência da torre. A informação que você passou para a tripulação foi transmitida na frequência da torre. Chama o controle de Salvador no 20 8. 99 pelo lado, chama para um táxi. Uno 961, bom dia, Proscópio? Afirma, Proscópio. Uno 961, autorizado Galeão, via Uptino 44, Serra Golfe Romeu, Apenas 0857, Moço. Índio autorizado 360. Decola da piscina 0, primeira curva direita. Saída fogo, no Lita Doctor. O transponder é 5555, controle salvador Acariano 20, décima 8. Autorizado para 961 para Rio de Janeiro, nível 360, via Brasil 44, seguro, Serra Golfe Romeu, Upper November 847, ponto. Decola da pistão 10, curva direita, saída Sambo 1, pistão Dock, Astiana 555, controle Salvador 120, decimal 8, ou 961. Número 961, apenas após a Serra Golfe Romeu, é o pelo número 857. Confirmo. É o pelo número 857. Para chama pronto, chama estacionamento, com 1961. Chamada pronto. Oi, bom dia, vou 1229, está sendo a informação, é com autorização. Flávio, aguarde um telescópio, prepare-se para um voo no Lido Mótiva. Não, um voo no Lido Mótiva, ok. Tá 3399 para o táxi, seu avião na 66, Antônio Galeão, 3:45. Tá 3399, autorizado o táxi da 1.0, reporte pronto, ajuste altímetro em 1.0, 1.7, o táxi já partiu no Índia. Partiu 1 no Índia, afirmativo, 1.0, na chama 2. Um Golden 29, copy. 229, pronto. Hora 229, autorizado para São Paulo, 360 nível, rota 310. Pista 10, curva direita, São João, no meio da morte para a saída, transponder 5556, controle de Salvador, 08. 209, São Paulo, nível 360, via Prezulo 10, decolagão 10, com curva direita, São 1, é lei da Mótiva, entra o transponder 5556 e o controle 120.88, com 1229. Está confirmando que saiu São 1, lei da Mótiva? São 1, lei da Mótiva. Correto, então. Michael, você é bravo? Olha o que... Nota 13, para 10, para o gate 10, autorizado, chame o término. O Michael Train bravo. Olha o que... matriculou ao 05, chama o controle de Salvador, 20618. 1208, tá, 3399, pode ir. Autorizado Guarulhos, nível 360, Tesouro 10, Taubaté. Me fala da 10, primeira curva direita, saída sul, fundo ali da Mótiva, aciona 5561, controle de soldadura, pera 120, décima 8. Lourenço, Xoner 6075, portão 6. Xoner 075, autorizado, chame táxi. Chama na táxi. Xaner 6075 111 a bordo, alterna com 5 fora. Xaner 6075, foi o ataque de Machuindo, chame na ponteira pronta. Justiça, chame com 0097. Machuindo 097, ponteira pronta. quanto está ela pronta, Chané 6075? Na 6075, autorizada, ele é decolado com 0, vento 290 graus, 029. E decola. Assim que o Boeing da Gol Decolagem Pistão 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, bom dia, 1-3, Santo Dumont, Vicente da Eco para autorização, Rio de Janeiro, Santo Dumont. O seu espaço 9, guarde 30 segundos, cópia, por gentileza. Para o caso do Janeiro 62, 1-3, por favor, do Galeão, 6:10, eu estou. Chanel 6251, chama no ponto de espera pronto. Ajuste 1-0-1-7. Não, ponto de espera pronto, 1-9-6-1-2-9, chama o controle de salvador, 2-0-2-8. 2-0-8, boa, 9-9-6-1. 1-3-4-9, copia? Afirma. 3-4-9, autorizado, Rio de Janeiro, via Upper 1-4-4, Alfa Delta Alfa. Nível autorizado 380. Decola, 1-0, primeira curva direita, saída São Bruno, levodóxilo. Aciona 5565 no transpondo, controle salvador, pele 1-2-0-2-8. Poderia, por gentileza, repetir a saída para o voo 1-3-4-9? Afirmo, a saída é São Bruno, Serra Alfa, Novembro, Vitor Costa, Cima, Lida, Dóquilo, Delta, Oscar, Kilo, Lima e Uniforme. Autorizado Rio de Janeiro, 380, Presulo 44, Aldeia, nota pistão no zero com curva direita, saída Sango, Uno, Leda, Dóquilo. Sana 5565, controle a 20-8, 1-3-4-9. 349, correto, chão pronto, espera o seu nome. Obrigado. Confirmando, Serra Alfa Novembro.

Salvador, bom dia, Azul Alfa e Antônio Fox. Sim. Azul Alfa e Antônio Fox, solicita reboque do pátio 3, posição 3 ao meu, até a posição 03 do pátio principal. Já está em ingresso no pátio principal, o Alfa e Antônio Fox. Autorizado, está em ingresso no pátio principal. 319 para posicionamento. 349, 08 autorizado, chame táxi. E reportando a passagem, segundo 349.